DNA esquerda na rua 040. Informação à frente. Calcula por quantas milhas na 596? 5 milhas, senhora, na 596. Gente, após o desvio, Rui Duna, na 592. Duna, 592, gente. Na 592, complete redução para a aeronave 09, vai seguir a aeronave 0 na aproximação, posição de 12 horas 8 milhas, com 2009 graus de speed em redução. Sim, 592. Salvador, 4520, informação brava. 4520, acione a identificação, chegada para mais de uma autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro 909. Mantenha a chegada ao número 4 e a tomar de ano para o nível de voo 050 inicialmente. Beleza, 6908. As 6908 completa a final chame tudo, frequência 98 e sinal 95. 1895. Plano 592, desde agora 2006, altímetro 0018, autorizado a sinal do procedimento MS, linha piscina 0, reporta estabilizado, o tráfego anteriormente informado está agora com 1609 de grau de speed em redução. Tá, é, aqui devagar, 2018, 2000 pés, autorizado a LS, é isso? 1099, desde agora 2006, autorizado a sinal do procedimento MS, linha piscina 0, reporta estabilizado, com 1592. 592, inicie redução para a velocidade de aproximação final. O tráfego anteriormente informado está agora passando o marcador externo com 1109 de grau de speed, 1190. 592, gente. Utilizado 592, execução aí, pista 10. Dono 592, completa final, chame o turno, frequência 98, decimal 95. 795. Salvador, com 592, estabilidade ILS Extreme 10, boa noite. Vimos ao máximo possível aqui, continuamos aproximando dele, agora menos de 5 milhas. Ele já está tocando a cabeceira. Tá mais pegado. Para 24, confirma quantas milhas já aproa? Já estou aproando agora a proa de toda, a 024. Gente, isso para 2010, altímetro no 09, autorizado o sinal do procedimento ILS Extreme, pista no 0, reporte estabilizado. 09, está estabilizado, Extreme, a 0. Azul 6908, no sol 24, libere direito, via Extreme Eco, mantenha um escuto, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, posição 5 em 1. Alfa Kilo, faz 3, posição 5 Lima, azul, 6908, número 1. Sol 1592. Fogo autorizado, pista no 0, vento 1900 graus, 1900 mais, pista molhada. 30, pouso na 10, 592. Argentina 1910, toca identification, clear for Magu and arrival. Mission 24060, altimeter 1019. Zona 592, sala de meio, libera o taxi Fox, mantenha a escuta, Alfa Kilo, parte 3, posição 2 na 1. Confirma na pista molhada? Trata Alfa Kilo, posição, confirma 2, o meu? Afirmo. Dá uma olhada, fechado. Ok, obrigado. Para 3.010, altímetro 909. 2.010, mais 3.010, confirme. Para 3.010, informa que vai sair com o número 2 na aproximação. 3.010. Aqui, 3.010, 2800 tem condições de redução para 1909? Entendi. A gente vai mandar na Anvisa dizendo que o site leva em 0.0. Desça para 2010, tenha dado no 09, é autorizado ao final do procedimento e aliás exigir a pistola 0 e porta estabilizado. Vai seguir prazo de 12 horas, 13 milhas com 1409 de grau de speed em redução, bem 7.32. Com 9024, confirma estabilizado. No localizador. Gente, completa a sinal do procedimento, chama o em Salvador, frequência 98, decimal 95. Obrigado, gente. 024. Salvador, com 9024, sinal 90. Com 9024, continua em transmissão, autorização. Copo, 9025, prepare a saída, São Luís. Tá bom, aguardando, vou 9025. Com 9024, autorizado pouso, 90, vento 100 graus, 12 metros, pista molhada, não chove mais sobre o capô. Ok, livre pouso, 90. Tem mais costas, prepara a boca. A gente não é 9-1-0, existe speed, isso é 2-3-0 lá. 9-0, descend to 3,000 feet, kilometer 1019. Descend 3,000 feet, unit 1019, original 1910. Vai, 3-5-0, completa o sinal, chame todo, frequência 98, decimal 5. 3-5-0, boa noite. Gol 9024 no Solas 34, libere direito, mantenha escuta, Alfa Juliette, portão 03. Descend 2000 feet, QNH 1019, please LLC SPA, final approach, 4910, call me established. Descend 2000 feet, QNH 1019, thank you for either access 1010, call me established, 1910. Tank 3520, estado pelo lado povo, 10, 120 graus, 08, não pista molhada. Repouso, Tank 3520, não 10. Eu queria autorização Gol 9, já foi. Chama o time, o Gol 9, já tem que ter uma relação com o centro. Sim. 238, mantém disputa, pode ser autorizado via Alfa de Leste, portão 2. Alfa de Leste, 2, obrigado. Argentina 1910, complete final, Commodore Tower, frequency 118, decimal 95. Tower 118, decimal 95, Argentina 1910, William. Zero. Decola da pista 90, para o decolagem curva à direita. Perfil de saída São João, Leda, transição Dockland. Acena o transponder 50 no 4, controle no 20 decimal 8. Boa, 20, autorizado Vitória, número 400, apresentou 44, está em comando. Decolando 10, primeira curva direita na salva, 1 no letra, toque louco. Transponder 50 no 4, controle 1208. Correto, boa, 025, está em pronto para puxa. Agora com pronto, obrigado. Vai dar o Lima, Argentina 1910, full establishment there for moment 10. Argentina 1910, we have inside clear to land runway 10. Wind is 120 degrees, on for north runway right. Clear to land runway 10, runway west, Argentina 1910. Sonava 8 a 11, 92 a 12. Argentina 109. So I zero on the ground, Jack Fox Trail, we interrupt, maintain this frequency, approach the taxi via Alpha, Juliet, correction, report to before taxi village. Alpha, and call you back before Juliet, Argentina 1910, and I'm on the hook. Go on, I'm at the door, but I'm going to have to shoot back, but I'm going to have to. Autorizado Recife, doutor número 7, nível 370, da coluna 0, corrigiu curva esquerda, perfeito saída PUCA, Jão Aracaju, acima 3, com 5013, controle 120, desse momento. 7, 370, curva esquerda, PUCA, Jão Aracaju, 503, 308. Rota 192, via Rota do Pano, que é 317. Chegou 902519 para o pushback. Sim, chegou. Pode fazer isso montando, colega no 8? Coordenação com a equipe de solo. Afirma, com a coordenação de equipe de solo, vai se montando, colega no 8, o voo 902. Sim, deve estar parado aqui, né? Argentina 1910, approaching Juliet intersection. Roger, enter position. On the position, Argentina 1910. Roger, maintain position. Sure. 0025, para o táxi, com 106 a bordo, 3 horas de tempo, alterna com o sim, estáxi autorizado, via parte índia, ponto de espera, time pronto, ajuste no 019. Parte índia, 19, toma na pronta, ponto de 019, voo 9025. Navegação na identificação, chegada na média não autorizada, entra para o nível de voo 050 via chegada, altímetro no 09. Ali decola, pisco no zero, com 19, voo 9025. Desvio, voo 9025, após desvio, voo e tapa. Autorizado, voo 992, via parte vinda, ponto de espera 193, corrigir, manter em escuta. Reporte pronto, ajuste no 019. Sinal 1910 vai direção 1-1-1. Vai direção 1-1, Argentina 1-9-1-0. Decolador 53, tem um controle no 20298. 208, voo 9025. Tony contato radar, simulador em nível de voo 400, via sobre São Bruno. 400, São Bruno, voo 902, hein? Bom dia, extremai, tu não faz a disposição 1 ao meu, autorização de rebote para a posição 08 do CAD 1. Autorizado, chame ao término. Para o término, extremai. Da falada 65, chame o controle, 120, 18. Bom dia. Controle 1992, da rua. 1992, adicione o código 5093, se botar em linha de voo 370, via feita pouca. 5093370 via PUCA. Zona 93, com contato radar para 2500. Sou 1892, desde para 2010, QNH1019, autorizado ao final do procedimento ILSXP e a pistola 0, reporta estabilidade. 2000 com 6 cenários, pode estabilizar agora também. 025, chame centro Recife, frequência 95 decimal 1, alterna 23 decimal 8. 251-238, gol 9025. Gol 1992, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Bom dia, 5245, obrigado. Gol 1892, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 2954. Pelo menos sinal do zero. Autorizado pouso, pista molhada, 130 graus, 8 metros. Pouso autorizado, pista zero, igual vai chover. Sim, siga. Alicado, reboque, grato, bom dia. Sente, bom dia. No meio, sem identificação, chegada do médio não autorizada, vou direto para o médio, deixa para o nível de voo 050, altímetro no 09. Quanto é a pressão do jet? Sim, a pressão está ao privilégio, mantém essa técnica, pode ser. Dois voos a 3520, 700 da Delta para a cópia João Pessoa. restante para Juliette. Sente guarde o portão. Aguarda. Atividade de uma pessoa, avião todo plano de voo, pouso 17 conforme e o 370. Decola pista 10, após a decolagem do voo esquerdo, pista de saída Pucajama, Aracaju. Anciana 5024, controle 12028. Autorizando João Pessoa, nível 370, via para o Lono 7. Decola da 1-0 com curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju. O 024 é o transponder e o controle é o 1-2-0-3-1-8-3-5-2-0. Correto, 3-5-2-0, tem estimado que puxa? Mais no máximo 10 minutos do 3-1-2-0. 8 minutos. Ok, sim, 3-5-2-0. 1-8, 1-2 vai guardar a liberação do gate 02, ok? Guardando, 1-8-02. Tem alguma sessão? Ele disse que 8 minutos. Ok, obrigado. Ventura, liga para 2010, que é HU na 019, autorizada final do procedimento em aliança, seguindo a pista na 0, reporte estabilizado. Doa na torre, eu reportarei. Está pronto para o push e o acionamento foi 1-2. Está autorizado, me fecha no carro. Fecha na torre, beijo.